Los você está aí no fogão do Divino 2006, boa, né? C'est moi. Se você quiser alguma gata dessa aí pra você, só você ligar aí, daqui a pouco volta pra você, menino aí, tá ligado, hein? Beijo pros gatinhos e todas as mulheres bonitas do fogão, tchau, hein? Alô, ué! Alô, alô, bro! J'ai besoin de tes coups. Não! J'ai besoin de toi. E pras meninas chatinhas, deixa de ser chato, porque chatice não leva nada a ninguém, na verdade. Cette année, en cours, j'ai rien glandé. Não, j'ai rien glandé. Então valeu, hein? Essas gatinhas aí chamam gente boa, tu sou, né, meu? Tô louco. Mon année, j'ai la. Valeu então, muito obrigado, fico com Deus, tchau, benção, boa noite, contrate, trabalho, é isso mesmo, tchau.